1-806, decolado aos 35, controle 1-20-8. Professor 8, bom dia. Controle Salvador, Tango Oscar passando para a barra. Tango Oscar subindo ao 045. Subindo ao 045, Tango Oscar. Que o Zulu, autorizado para uso pistola 7, o vento 190 graus 062 é mais, que na gama 0 no 5. O Yankee Delta Charlie mantém ponto esperado de ataque sui papá. A aeronave está na curta final da 1-7. Bravo que Luiz, que autorizou de acionamento, número 2 para o táxi, no setor. Bravo que Luiz, que chama para o táxi. Confirmando, é 02 a bordo? Sim, podia confirmar a alternativa Recife e autonomia? 3.500 pés. Continua 06. Contato radar já estabelecido, foi 94.000, sobe ao nível 230, na saída PUCA. Ok, na saída PUCA, nível 230 autorizado, 1806. Controle, boa tarde, Oceanair 6320, descendo até o nível 150, ciência da Foxtrot. Oceanair 6320, desce ao nível 050 na proa de Itap. Descendo ao nível 050 na proa de Itap, Oceanair 6320. Gente, evitando sobrevoo sobre a nave. Aguarde um minuto, Índia November Alpha, será autorizado posteriormente. Um minuto. Esquique o Zulu, livre pela Oscar, estacionar frequência livre. Delta Charlie, agilize o táxi pela pista até o pátio 4, evitando sobrevoo de aeronave. Efetue o check evitando o congestionamento do pátio. Fox Angosta. Intenção, senhor, de até Porto Seguro via litoral, 1000 AGL. Está muito preso aqui, senhor. O senhor quer prosseguir 1000 pés acima do solo via litoral, Fox Angosta? Eu quero autorizar, senhor, guardando aí. Positivo, 1000 pés de litoral, em condições visuais, Tango Oscar. Liga a frequência agora para a coordenação, por gentileza, se confirme só seu estimado de pouso para ponto seguro. Seguro. Será 5919, está livre cruzamento, pista 1028, Delta Alfa, reporta onde está com você, Juliette. Tem que Delta Charlie está no solo controlado? Afirmativo, no terço gramado, em frente ao hangar da polícia, o Yankee Delta Charlie. Vai chamar aqui para o deslocamento, parte da Aerostar, no final. Ciente, Yankee Delta Charlie. Índia November Alfa autorizado, táxi até ponto de espera da táxi Oscar, reporta pronto para o ingresso, Índia November Alfa. Bravo que Luiz, que segue o Charlie 150, o Charlie 150, para o táxi, como número 2 no ponto de espera da pista da táxi Oscar. Mensagem foi sobremodulada, poderia confirmar ou nada? Modulação 3144, cancele. 3144, 4, descida nível 060, chegada a Mari. 060, Mari, descida a 4. De Leos, a frequência será 120.1. Bom voo. Solo Salvador, voo 600. Lime 00, boa tarde, a intenção é Natal, informação em curso é Papá. Gente, Papá, sobreação Natal. Voo 600, Salvador Natal, autorizado nível 370, via Upper Zulu no 0. Decolador no 0, primeira curva esquerda, descida saída Puka, transição Zipar. 5047 no transponder, o controle no 20.8. Por gentileza, aguarde para o cotejamento, voo 600. Para. O 059 no 9, ingressa à primeira esquerda, Juliette, contorno o pátio principal, na Índia, retorna a frequência da 2886. O altímetro 1095 permanece, bom voo. Autorizado 370, desolou com 0, decota pichão 0, curva esquerda, fuga transição de pá, 5047 transponde, 120.8. Confirme o transponde a rota, por gentileza. Ato desolou 10, transponde 5047, controle 120.8. Correto, 09, portão é ponte pronto. Porta na obrigado. Entendeu, 12645, secundário, 12800, bom trabalho. 12545, primário. 12545, grato. Informação Papá para Conquista 200. Pronto, cópia. Firma. 35489, Salvador Conquista, autorizado nível 200, decolagem no 0, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó, após Arbó, direto Conquista. 5062 é o transponder, o controle 120.8, o 35489. Autorizado 200, decolada 10, curva esquerda, saída Arbó, após direto Conquista. 5062 no transponder, 208 é o controle, o 35489. Só corrigindo, primeira curva à direita. Desculpa, primeira curva à direita, tá bem. Pátio 3, a sua posição? Firma. 7, após quando pronto para acionamento de fecho? Tio, o seu transponder está... Não está aparecendo aqui no radar, não. Salvador, Papa Romeu, nosso abraço. O Jornal 320, descida para 2 mil pés, ajuste 1.0.5, livre LS, reposto estabilizado. Descendo para 2.015, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, Oxanel 6320. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Confirme o Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, chamando o controle. Oscar Bravo decolou de Costa Azul, vai com coroa de Grupo Zulu, Sauí. Vai mantendo 507, 4 a bordo, código alocado é o 0165, Romeu, Oscar Bravo. 0165, 4 a bordo, prossegue para Sauí, positivo. Via Axé, reporta outra vez que tu assume para cruzamento do campo, Romeu, Oscar Bravo. Já é aqui do Açú, Romeu, Oscar Bravo. Deixa o meu Oscar Bravo, pitou a sua agora, chama a tua aí para o cruzamento do campo. 1-1-8, deixa o meia. Deixa o meia, Bravo. Oi, Salvador, Papa Romeu, meu Oscar Bravo. Oscar Bravo, prossiga. O Oscar Bravo passou, pitou a sua, vai com proa de Sauípe. Vai mantendo 500 pés em linha litoral aqui com 4 a bordo. Bravo. Gente, o Romeu fica bravo, reporte na vertical do farol de Itapuã. Flutuando órbitas pela sua direita. O Romeu fica bravo, órbitas no farol de Itapuã. Essa é mais Itapuã, Romeu fica bravo. Salvador, o Sensor 5999 traz para informação, observou concentração de pássaros na decolagem. Gente, concentração de pássaros na extensão da pista 1028. Confirmando o 5999? Afirma. Ciente, decolada aos 4.6, controle em 120 decimal 8. 1208, Sensor 5999. November Alpha na escuta da torre. De November Alpha, após a decolagem, tem condições de cruzar o campo no primeiro terço da pista no 028? Ciente. Até 3144, consegue agradecer? Consegue até 3.000 pés. 3.000 pés, ajuste ao 0 no 5. Até 3.000 pés, 1015, até 3144. Vento 170 graus 09 nós, autorizado a decolagem por 7. Romeu fica bravo, flutua órbitas sobre o farol de Itapuã, com curvas pela sua direita. Bravo. Controle Salvador, Tran 3204, boa tarde. Que Luiz que ali mantém pista 17. Controle Salvador, Tran 3804. Numeral foi decolado aos 4.8, informa a aeronave sobre o farol de Itapuã aqui nos pés, efetuando espera, não interfere com, com a sua decolagem. Está pronto para curvar à esquerda e cruzar o campo, um dia no numeral? Afirmativo. Autorizado o cruzamento da pista no 028, reportando o mesmo eixo livre. Reporta o eixo livre, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, Chanel 6141, tem informação para passo. Minuto. Romeu fica bravo, autorizado o regresso. Reporte para o cruzamento do eixo da pista 1735. Forma aeronave cruzando o campo. É um Charlie 150, vai manter 1000 pés no corredor forte. O Romeu fica bravo. Vai tomar para cruzar 1735, Romeu fica bravo. Efetou o cruzamento, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle em 120 decimal 8. Controle 1208, Índia November Alpha. Informação alta. QG 2070, azul 4116. Esse é o nível correção, desce para 4.000 pés, 1.0, 1.5, ajuste. Desce para 4.000 com 1.015, azul 4116. É bravo, tem condições de cruzar o campo imediatamente? Cruzar 1-0, senhor? Afirmo, cruzando 1-0. Informa a aeronave, corredor forte mantendo 1000 pés, não vai interferir com sua, com seu cruzamento. É um Charlie 150, indo corredor forte. Vai cruzar, vai tirar na torre aqui, Roberto, tá bravo. Seguinte, informa a aeronave a 5 milhas do marcador externo. É um... Airbus 318, 10 milhas da cabeceira 17. Bravo. 924. Zero completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 18.6, chanel 6320. O Dan 3144, descida para 2.000 pés, livre LS, é bom estabilizado. 2.000, quadrado estabilizado, 3144. Como a circunstância papá, pronto, cópia. Pronto, pronto, perfeito da papá. Voo 333, Salvador Congonhas, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Descida, saída da Euleda, após Euleda, voa bridge, onde intercepta a rota Zulu 16. 5060 no transponder, o controle 120.8, voo 333. 360, autorizado Congonhas, decola pista 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, bridge a Zulu 16. Transponder 5060, controle Salvador e 1208, gol 1333. Confirma a saída completa, por gentileza. Tael, Lida. E após Lida? Bridge, Upper Zulu 16. Correto, 03, reportar, aponte quando pronto. 133. 10. Reduzindo 210, azul 41 16. Que deu. Yankee Delta Charlie autorizado, ponto de espera da Oscar. Reporte para o ingresso de táxi até o pátio 5. Ah, há 12 horas, está na frente do senhor, mantendo 1000 pés, vai prosseguir no corredor fonte até 20 milhas. O tipo é um Charlie 150. Bravo. 2, controle 120.8. Agora, controle 305, portão, aguarde. Guarda. Até a taxiway Papá, ingresso ao pátio 5, ao estacionar frequência livre. Oxenê 6320, não escuta da torre? Afirmativo 6320, está estabilizado em LS. 6320, informo pássaro sobre a pista 10. O vento 170 graus 06 12 anéis, que não é na 015, autorizado pouso pista 10. O helicóptero está efetuando o táxi de baixa altura, não vai interferir com a sua aproximação da pista 10. Está efetuando o táxi sobre a pista 17. Positivo, Xané 6320. Está autorizado pouso pista 10. Bravo que Luiz, que prossegue 1000 pés no corredor Axé, reposta o farol da barra. O portão tá livre, reporta táxi. Tá livre, vai reportar táxi, são 394. O trip 5489 para 3, reporte quando pronto para o táxi. Reportará. Grava solo controlado, pátio da Aerostal, Yankee Delta Charlie, obrigado aí. Yankee Delta Charlie, ciente, bom dia. Então 3144, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 8-6, 4-4. O azul 416 está autorizado, final de LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado a final, reporte estabilizado, azul 4116. Atingindo 060, tá? 3804. O 3204 descida para 3000 pés, ajuste 10-5. 3015 livre da restrição de ataque, tá? 3804. Tá livre? Reposto quando totalmente pronto. Tem uma aeronave da companhia que já finalizou o push e vai chamar o táxi a fim de não preteria mesmo. Tá legal, então aí. Pronto, táxi, gol 924. Prossiga com os dados, gol 924. Ok, 169, a bordo totalmente 2 horas e 20, alterna Salvador. Afirmativo, voo 924, táxi via pátio Índia no ponto de espera chama a torre 108.6, altímetro 10.15, bom voo. Ok, pátio Índia, ponto de espera 8.6, 15, gol 924. Voo 394, só confirmando, reposto como totalmente pronto, ok? Por gentileza. Gostará. Então 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 10, primeira curva direita. Descida saída da Euleda, após Euleda voa posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5050 é o transponder e o controle opera em 120.8, TAM 3805. 0 graus, 09 nós, QNH 1015, autorizado pouso pista 10, check trem. Autorizado pouso 10, tá de fora embaixo travado, 3144. Correto, reposto quando pronto. Demorar, obrigado. Solo Chané 6320, livrou na sua escuta. Chané 6320, táxi via Alfa, reportar no seu táxi aí, Juliette. Consegui táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Chané 6320. Ventura 60 graus, 062 é nóis. Tenente, o 41, número 6. Recife na frequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. Altera 5909, chama 12545, altera 126, decimal 85. Fica para aqui no Salvador, Aracaju, autorizado nível 170. Golf 677 a rota, decolagem da 17, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5055 no transponder, o controle em 120.8, Lima, Papaquilo. Zero 3804, pequeno desvio esquerda, pessoal, para uma informação. 7-3204, após o desvio, na Prude Duna, para interceptar o Loki, descendo para 2000, ajustado no 095. Sente, após o desvio, Duna, descendo para 2000, 7-3804. Ali? Direito 219, 7-3144. 4 horas de autonomia e alterna Aracaju. Confirmando 4 horas de autonomia? 4:30, senhor. Gente, copiado 4:30, o trip 5489, táxi em frente, Índia, no posto de espera chama torre 1086. O trip 5489 vai dar passagem apenas o Airbus da Avianca que se encontra na Alfa, que vai ingressar via pátio, ok? Gente, trip 5489. Poxa, né, 6320, ingressa Juliette, 08 ao portão. Afirmativo, prosseguindo o táxi Juliette até o box 08, Poxa, 6320. Poxa, acionar 1394. Gente, aguarda por gentileza. Guardando. Salvador, boa tarde, tá 3144 na Alfa. Táxi via Alfa, é portado, táxi via Juliette, tá 3144. Santarate da Juliette, 3144. O trip 5489 após o Airbus da Avianca, prossegue em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre. 108.6, altímetro 10, no 5, bom voo. Trip 5489. Solo 59, livre à direita, solo em 1, 2, 1, decimal 9. Ali vai na Fox, chama 2, 1, 9, azul 4, 1, 1, 6. 9, 4, solo voltando. Vai, prossiga. Coordenação aqui de solo, temos um Airbus da TAM que vai passear a sua cauda. Assim que o mesmo livrar, tá livre no 05, coordenação aqui de solo, gol no 394. Pois, o Airbus tá livre, 394, gol. Informação com a pauta, autorização Galeão 340. 340 será solicitado, o número 2 para cópia. Informação Papá confere o TAM 3193. Corrigindo, TAM 3193. Sente, aguardando 3193. Solo Salvador, o azul 4116, livrou. Boa tarde, 4116, táxi via Alfa, táxi lento, previsto ao portão 03, que ainda se encontra ocupado. Reportando o táxi Juliette. Importante da Juliette via Alfa e previsto 03. E vai reduzir o táxi, 4-1-1-6. Após a rolagem do tráfego na cabeceira na zero, ali mantém pista na zero. Ali mantém 3B-10489. Torre Salvador. Boa tarde, está 3804, estabilizado, merece. TAM 3804, mano. Continue na aproximação, guardando informação de pista livre. O vento 170-08 mais. E o controle em 120.8. 150? Bravo aqui, Luiz, confirma a intenção de voo. 01, controle 1, 20, decimal 8. 08, Ronaldo, por favor. Tampa Vaquilo, prossiga. Do táxi até o ponto de espera da pistona 7, apontando para o ingresso, Lima para Vaquilo. No grato. Salvador, boa tarde, voo 924, fazendo 1.700. Voo 924, contato radar decolagem, sobre 350, sai da PUCA. 350 PUCA, 924. Oxa, 6210, reduza para 200 nós, 200 nós. E sua descida está autorizada até 4.000 pés. Ajuste no 0 no 5. 2009, 4.000, 0 no 5, obrigado. Bravo que Luiz, que deu frequência para a coordenação até o regresso, bom voo. Três, aguarde no 03. Mantenha a posição, 33. Luiz, vamos sair na escuta do solo? Pista, até a cabeceira 17, reportando ponto, Lima Papaquil. Tá 3804, autorizado pouso, pista 10, o vento 160 graus 08 mais. Deve pousar 3804. Zulu Alfa Índia, prossiga. Coloque stand-by no transponder e autorizado acionamento, chama para o táxi. Stand-by no transponder, Zulu, Alfa Índia. Sente, aguarde um minuto. Zulu, Alfa Índia, confirme a radialidade do saída de Salvador. Trip 5489, decolada 02, controle 120, decimal 8. Trip 5489. Controle ao Trip 5489, boa tarde. Trip 5489, boa, contato o andar decolagem sobre o 200, perfil da arma. Trip 5489. No localizador 6141, tô chamando. 76141, completa final, checa o trem, chama a torre. 118, decimal 6, bom pouso. 786, bom. Trip 5626, para a descida. 5626, a descida está autorizada até 3.000 pés. 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.015, 2.6 da trip. 6210, a descida está autorizada até 2.000 pés, o ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, livre LS, 6210, reporte estabilizado. 115, ponto de espera, chama 286, gol 394. Romeu, Oscar Bravo. Livrando a zona de controle no momento, confirme seu chamado de pouso. Sete, 1-5, copiado, 1-7-1-5, livre frequência para coordenação, bom voo. Alfa, reporte antes do ataque quilo, por gentileza, então 3804. Ok, Alfa, reporte antes daquilo, 3804. Temativo, prossiga. 393, Salvador Galeão, autorizado nível 340. Decolado no 0, primeira curva direita, desfila a saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta, quando intercepta a rota para Zulu 1-0.